fare una vuelta ancha. Doma, fingi perché? Tutto bene. Io brico come se. Veio! Tudo bem. Vão querer porrada? Tudo bem. Dei um alô pro seu amiguinho. Meu orgulho, minha honra, minha mulher, meus manos. Meu dinheiro que consumo, o meu som, meus planos. Minha garra, minha força que vão demonstrando. Minha glória vai na história, te admiro e amo. É no rap, na música que realmente eu amo. É usar os panos, sempre demonstrando. Com ou sem dinheiro, não vou andar mulando. Preparando algo novo, nessa eu vou chapando. Influência para a fita que eu vou passando. Paralelo 30, Joe, é nóis chegando. Na ideia de mil grau, ritmo sensacional. Se prepara pra pedrada que falador passa mal. Não é criminal, não foge o doze e tal. Aconteceu com os manos, eu relembro, na moral. O mundo é seu, o mundo é meu também. Assim como a Patino e Scarface. O que passa na cabeça de alguém? Dominar o mundo como um bugio sem. O mundo é seu, o mundo é meu também. Assim como a Patino e Scarface. O que passa na cabeça de alguém? Dominar o mundo como um bugio sem. Como Bushi, Hussein, também Napoleão, César, Hitler, Bin Laden, Tutankhamon. Com papel e caneta também na mão. Diferente de mim, mataram milhões. Se depender de mim, tiro lições. Tive razões dessas visões, dessas missões. Do meu mundo moderno, eu vejo no passado a chave do meu progresso, que é fazer meu mundo querer ficar em paz. Se o mundo é meu, por que que eu quero mais? Eu quero bem pra minha família, andar em boas companhias. Do churrasquinho da tia também pra fortalecer. Que cê sabe que hoje em dia é muita demagogia. E vagabundo só quer ser melhor do que você. Mais ou menos assim que o mundo se criou. Nego quer ser melhor, mas não consegue ser melhor no amor. O mundo é seu, o mundo é meu também. Assim como a Patino e Scarface. O que passa na cabeça de alguém? Dominar o mundo como Bushido sem. O mundo é seu, o mundo é meu também. Assim como a Patino e Scarface. O que passa na cabeça de alguém? Dominar o mundo como Bushido sem. É bom não se esquecer que no ano passado, a essa hora, a gente tava numa droga de gaiola. Você que tá vendo. Eu prefiro esquecer. É melhor se conformar com o que tem. Se conforma, você. Eu vou aproveitar o que a vida me reserva. E o que a vida te reserva, Tony? O mundo, Chico. E o que ele oferece. Tony.